abraço para o pessoal da Tucano, Sânio Brasil. Você já curtiu aí, ó, Índio, da Associação Cultural Tribo Baré, tá certo? Aqui no Show da Manhã, né? Valorizando os nossos artistas regionais, nosso ritmo, tradição. Eu sou Tucano. Ok, né? Nós temos aqui a presença especial da equipe Cauchy, né? Olha aí, que legal. Cauchy, mais uma vez só, anunciando aqui que nos estúdios, presença especial do Agenor Vasconcelos, que é o coordenador do projeto da Viscobar Gravação de Áudio, que vai fazer toda a captura aí, né? O Yuri César, cinegrafista, tá aqui, não é o Yuri do Big Brother não, hein? Tá bom? A Karina Sanches, que tá fazendo toda a pesquisa aí, né? Paulo Mona, produção regional, musical aqui, na presença, né? A nossa... Paulo, e aí, Paulo, como é que tá a situação? Tem o microfone aí, pode ficar à vontade. É um prazer imenso mais uma vez. E como eu já falei, né? Pô, isso é um projeto maravilhoso pra São Gabriel da Cachoeira, né? Bom dia, São Gabriel da Cachoeira. E aí, Denilson? Tranquilo. Já é amigo, já de profissão, músico também, né? Tô de volta aí depois de 9 anos, como eu falei, né? Nossa cidade morena aí, bonita, onde eu cresci, onde eu aprendi também a ser músico aqui, né? Certo. É a nossa bandinha aqui que tocava aí, que fazia a festa da juventude, que era o Los Coyote, né? Tocava aquele rock. Certo. Abriu o espaço pra gente no Fec Gospel, né? Que nós tocamos aí. Exatamente. Foi muito bom aí participar do Fec Gospel. Tá e certo. Aí nós estamos retornando aí, a São Gabriel da Cachoeira, vindo trabalhar com a produtora Cauchy, que são os amigos também de profissão, Davi Escobar, a Genô Vasconcelos, Karina, Yuri. E em Manaus a gente também faz os eventos, né? No caso a Laide, que tem a produtora Cauchy também, que é um espaço de eventos, onde rola tanta exposição de artes, rola também pro pessoal de várias bandas regional, como Tucumanos, Cabo Criolo, já foram vários artistas, até mesmo artistas da Bahia, teve o Festival do Cauchy, né, que teve a banda Zé Ferina Bomba, teve os Nelsons, né, ele aqui em Rufino, que também está no projeto, que é de Roraima, né, Boa Vista, músico, compositor, poeta, todas as qualidades possíveis que um ser humano pode ter, ele tem. Certinho. Ó, nós temos aqui também, como já falamos aqui, é o Davi Escobar, que é o vocalista e compositor, né, Davi? Muito prazer, cara, conhecê-lo, bem-vindo a São Gabriel da Cachoeira. Prazer é todo nosso. E a gente agradece esse projeto maravilhoso aqui pra cá, pra São Gabriel da Cachoeira. Mas como é que tá a sensação aí? Como é que foi com isso? Primeira vez em São Gabriel? Primeira vez em São Gabriel. O que você achou aí? Rapaz, a gente tá num hotel ali com uma vista feia que só. Tá na certo. Beira do rio ali, esse rio maravilhoso, muito bonito, né? As algas bem geladinha, a gente já aproveitou pra tomar um banho ontem. Tá já certo. Pra entrar nesse espírito da música das cachoeiras, né? Exatamente. Poxa, a gente fica muito feliz, né? Fala aqui em nome da equipe da Municipal. A gente agradece. Nós temos o Rafa. Quem é o Rafa aí? Ah, tá. Não tá aqui não com a gente? Não tá aqui no estúdio não? Mas é o Agenor, né? O Agenor... Cadê aqui? Agenor Vasconcelos, né? É baixista? É isso mesmo? Isso mesmo, sou baixista, compositor, faço algumas vozes também. Certo. Prazer aí. Pô, prazer todo nosso, né? Obrigado pelo apoio, a gente se abrir suas portas para o nosso projeto. A gente tá buscando exatamente esse tipo de conexão e algo que tu já fazes aqui há muito tempo, que é divulgar a música certo. Da terra, como tu mesmo falou. Exatamente. A gente tá querendo linkar isso, se aproximar mais de uma ou outra maneira, vindo de Manaus e podendo fazer essa ponte de quando vocês forem em Manaus, a gente também poder estar trabalhando junto em relação à música. Tá certo. Né? A gente tem, na verdade, o privilégio de estar aqui contigo e tu também seres músico, também seres compositor, também poder ajudar. Queria agradecer o Ademazinho e o pessoal todo do Marupiara que também certo. Se disponibilizaram a estar conosco no projeto, né? E tá podendo registrar essa nossa música, a música da terra, certo. De uma maneira assim, mais moderna. A gente trouxe, na claro. Verdade, um estúdio em ponto pequeno para gravação portátil, para poder registrar isso e divulgar de uma maneira geral mesmo. A ideia do projeto é essa, né? A gente em Manaus trabalha também com banda, somos músicos, o Yuri trabalha com produção. Produção de vídeos e audiovisual em geral. A gente tá junto nessa empreitada pra exatamente fazer esse link com a música, né? E todo mundo, agradecer a São Gabriel, agradecer a todo mundo que nos acolheu aqui. Não, a gente, nós que somos agradecidos. Cumprimentando ela, né? Também tá aí fazendo essa pesquisa maravilhosa aí, né? Eu posso até indicar que já o professor Orlandino, que também é um pesquisador daqui das... dos contos e lendas do município, né? É a Karina, né? Sanches. Bom dia, querida. Muito obrigado. É um prazer imenso recebê-la aqui também. Bom dia. O prazer é todo nosso de estar aqui nesse lugar maravilhoso, muito bonito. Abraçado pela natureza, né? Com esse clima também tropical. Muito bom, mas muito bom mesmo. Tá certo. Como é que é fazer esse projeto, esse trabalho, essa pesquisa aí em relação a essa regionalidade, né? Agora São Gabriel da Cachoeira agraciado também com esse projeto, como já falamos aqui. Como é que é? Como é que é trabalhar? Bom, pra mim é tudo muito novo, né? Uma novidade. É a primeira vez que eu tô fazendo pesquisa com música. Eu trabalhava na área de Várzea, lá na Iranduba, certo, que é um dos municípios do... fica próximo de Manaus. Certo. E pra mim é tudo muito... tá sendo muito bom, tá sendo uma novidade muito boa, que tá acrescentando muito pro meu trabalho de pesquisa. Tá certo. Só agradecer. Vamos, tá certo, a gente agradece mais uma vez. Estamos já... faltam 2 minutinhos, é o tempo só de dar um oi pro Yuri, né? O Yuri, que é o cinegrafista, né? Que está com a gente também. Vamos registrar esse momento dele também. Geralmente ele fica só por trás, né? Yuri, meu parceiro, muito bom receber vocês aqui, tá? No estúdio, no programa, né? Nesta cidade, né? Então, a gente desde já deseja muito sucesso com esse trabalho, né? Pra vocês aí. Obrigado, bom dia a todos. É um prazer mesmo estar registrando, né, o que está acontecendo aqui na região, certo, nessa parte de música. Eu trabalho com audiovisual, com captação de imagens há um bom tempo, viajo bastante pela Amazônia e eu estava muito curioso em conhecer essa região. Uma região que eu não conhecia ainda e estou encantado com as belezas naturais. Né, conheci pouco ainda, a gente vai ter que ficar até domingo, então vai ter tempo para explorar bastante essa parte de imagens. E as pessoas também, pelo que nós já conhecemos, foram muito bem recebidos, né? Enfim, tá certo. Vamos continuar aí, obrigado pela recepção. Ó, tá certo, olha, agradecendo, nós já estamos aqui já invadindo o espaço do pastor que vai entrar agora com o programa. Mas já estou convidado aqui para vir amanhã no programa da tarde, no show da tarde com Rosane Rodrigues. A emissora está aberta aqui para que vocês possam difundir, divulgar mais aí, convidar nossos artistas. Gente, eu vou ficando por aqui, agradecendo aqui, olha, eu vou agradecendo o Agenor, já estou ficando íntimo já aqui. Agenor, o Davi, o Yuri, a Karina e o Paulo. Programa chegando ao final, vou encerrando aí com essa música maravilhosa, Arco-Íris, de Magia, Sunny Brasil. Um beijo, até amanhã. Saúde, paz, o resto a gente corre atrás. Tchau, tchau. Vem aí, pastor Eliel Tissales.